Em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Dias depois, o Em Transe está de volta, sessão de audio-hipnose, dura 60 minutos, a primeira parte é conduzida por Ricardo Mariano, a segunda realizada e apresentada pelo Ricardo Carvalho, e vamos abrir com Pan and Me, o nome do projeto a solo de Christophe Mevel, curador, músico, também fundador do coletivo The Dale Cooper Quartets and the Dictaphones, edição Denno Valley Records. Foi uma insistência por aqui durante este ano. Abrimos o Em Transe de hoje com Ocean Noise e o tema Rewind. Boa noite, bem-vindo. Thank you. Três temas de atmosferas distintas a abrir o Entranse de hoje. Primeiro Pan & Me, com Rewind. Depois Ricardo Donoso, mais uma edição Deno Valley Records. O disco chama-se Deterrence. Ele é brasileiro, compositor, percussionista, aborda a música eletrónica de uma forma muito elegante, mas, curiosamente, já foi baterista de uma banda de death metal. Ricardo Donoso edita Deterrence e por lá ouvimos Anxiom of Choice. Logo a seguir, Pillow, a dupla Yorkronik e Zinovia Arvanitidi, ambos gregos, o primeiro ligado à corrente eletrónica, Zinovia mais erudita e exímia no piano. Deles escutamos Promise e continuamos agora com um músico britânico, também dono de uma editora, chamada Boltfish Recordings. Este ano lançou dois registros, Boki e Whirl, o nosso preferido. Ele chama-se Will Bolton. Seguimos com Dragonflies. Thank you. Thank you. altura de terminarmos esta primeira parte do Em Transe. Will Bolton, lá em cima, com Dragonflies, e encerramos com Andy Stutt, de Manchester, produtor de dub e música techno. Já lançou 4 álbuns, estreou-se em 2006 com Merciless, volta agora com um dos mais elogiados discos do ano, chama-se Faith in Strangers, começa com a atmosférica Time Away, e nós pegamos nela e vamos usá-la para servir de passagem para a meia hora do Ricardo Carvalho. Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar. Thank you. esta segunda parte da emissão de Em Trance, a começar com Drunken Sufis, um agrupamento que já andou por Washington e que agora se baseia em Brooklyn e que, por sua vez, assume-se como um grupo punk, sobretudo pela atitude fortemente politizada e anti-establishment, eles que também falam num género denominado shamanic punk. Agora, e apesar de pessoalmente ser algo avesso a esta espécie de concurso de popularidade que se costuma efetuar nesta altura do ano, em relação aos melhores disto e daquilo, fica um dos 10 álbuns drones do ano para o site A Closer Listen, um blog de referência no que diz respeito a lançamentos dentro do género, sobretudo aqueles menos conhecidos. Referir que este projeto His Tracks reúne David Bryant, mais conhecido pelos Godspeed You Black Emperor e Set Fire to Flames, e ainda por Kevin Doria, dos projetos Growing e Total Life. Thank you. Yeah. Esta segunda parte da emissão de Em Trance contou então com Drunken Sufis em The Histracts, projeto que reúne David Bryant de Godspeed You Black Emperor e Set Fire to Flames, e ainda Kevin Doria dos projetos Growing e Total Life. Chama-se Shortwave Nights o álbum. Ainda nova passagem para o projeto de Clay Ruby, Burial Hex. E fechamos a emissão de hoje com a mistura de Eric Holm para Nimb, de James Ginsburg e Yair Elizar Glotman, tema que tocou na semana passada na sua versão original. Como é habitual, nesta fase final do programa, deixo-vos com os endereços onde podem seguir o programa: radiotrans.blogspot.com, facebook.com/radiotrans ou ainda twitter.com/entrance. Eu e o Ricardo Mariano voltamos para a semana, a partir da 1 da manhã, para a última emissão do ano, sempre aqui na Radar. Boa noite e boas festas.